que eu gosto do rio, mas é que ele nunca está igual. A água sempre muda e vai correndo, mas não podemos viver assim, e este é o nosso mal. E o pior é que acabamos não sabendo, lá na curva o que é que vem. Sempre lá na curva o que é que vem. Quero saber, lá na curva o que é que vem. Eu só vou ver aves a voar. Quero entender, o meu sonho não me diz, lá na curva o que é que vem. Canso em procurar, eu sei que um dia eu vou ouvir algum tambor distante que me chame, e o estável lar que eu terei irá me proteger. Quero segurança, um homem que me ame. Lá na curva o que é que vem? Lá na curva o que é que vem? Quero saber, lá na curva o que é que vem. Thank you.